16 horas no Rio de Janeiro. Clóvis Monteiro é um oferecimento de... Recarregue seu TIM pré e concorra a prêmios no Recarga Premiada. A Realpax tem foco no cliente. Assine Realpax, gente cuidando de gente. Marcelo Manhães, a sua solução financeira. E OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos. 2626-8000. Clóvis Monteiro, o motivador do Brasil. No dia de hoje, não importa o que fizerem a você, importante é como você vai reagir. Bom dia, vamos sorrir. Vamos cantar. Bom dia, família Tupi. Bom dia, bom dia, bom dia, Brasil. Fazendo um mundo melhor. Com a graça de Deus. Você será mais feliz. E até meio-dia. Pela Tupi. Todo mundo desperta feliz com o show da manhã. Cantando assim. Bom dia, vamos sorrir. Vamos cantar. Bom dia, família Tupi. Bom dia, Rio. Você será mais feliz. O relógio da Tupi, agora, 10 horas, 2 minutos, está no ar o show positivo do rádio. Alegria, energia para nascer de um novo dia. Nada de violência, morrer só se for de saudade, matar só se for de rir, guerra só se for de travesseiro. É comunicação positiva, diga lá, Clóvis Monteiro. Show do Clóvis Monteiro, primeiro lugar no Rio de Janeiro. Forte para vencer, desperte para ser feliz. Tupi! Olha, minha gente campeã da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, a maior rádio do Brasil. Hoje é segunda-feira, dia 23 de fevereiro de 2026. Mais uma semana começando. Não esqueça, você é o projeto mais importante da sua vida. Começou a semana de novo? Reinicie. Foque em você, recomece quantas vezes forem necessárias, mas nunca, nunca desista. Eu acredito em você. Bom dia, Rio de Janeiro. Bom dia, Clóvis Monteiro. Acorde para vencer. Desperte para ser feliz com Clóvis Monteiro. No relógio da Tupi, 10 horas, 3 minutos. Liga lá, Clóvis Monteiro. Começar essa semana compartilhando uma reflexão poderosa. Prestem atenção, aumentem o volume do rádio. A teoria da janela quebrada. Uma verdadeira lição sobre responsabilidade, postura e liderança na vida. Dizem que um senhor bem-sucedido, vitorioso, bilionário, num evento, contou que era investidor, que comprava, estruturava e alavancava empresas. Em algum momento, foi perguntado o que ele observava, primeiramente ao entrar num projeto novo. Ele respondeu algo que pegou todo mundo de surpresa. Disse o empresário: a primeira coisa que eu faço é observar as janelas quebradas. Alguns riram, Outros ficaram confusos, mas ele explicou. Existe uma teoria chamada teoria da janela quebrada. Surgiu para explicar a criminalidade das cidades. A ideia é simples. Quando uma janela quebra e ninguém conserta, ela envia um sinal silencioso. Ninguém se importa. Depois vem outra janela quebrada, depois o muro pichado, depois o abandono por inteiro. Ele fez uma pausa e disse: a decadência nunca começa grande, ela começa sendo tolerada. Então, trouxe para a vida real, exemplificando, uma pessoa que tolera pequenas falhas, uma empresa que tolera pequenos erros, um relacionamento que tolera pequenas faltas de respeito. Nada explode de uma vez, vai rachando devagar. Então, disse o empresário algo que ficou gravado em todos que acompanhavam a palestra. Bilionários não são obcecados por grandes decisões. Eles são obcecados por não deixar janelas quebradas. Não ignorar o que incomoda, não empurrar para depois, não normalizar o que já está incorreto. Porque aquilo que você tolera em silêncio se multiplica em voz alta. Foi aí que o palestrante concluiu. O sucesso não é construído só pelo que você faz, mas principalmente pelo que você não deixa quebrado. Desde aquele dia, entendemos que prosperidade começa também nos detalhes. Ordem externa reflete clareza interna. E quem conserta cedo não precisa reconstruir depois. É mais fácil fechar rachaduras do que reconstruir um castelo. Ou seja, existe um tempo certo para decisões serem tomadas, mesmo quando doem, mesmo quando nos tiram da zona de conforto. Então, olhar com carinho para janelas quebradas exige coragem, mas reconstruí-las é o que separa quem apenas sobrevive de quem lidera a própria vida. Está no ar o show do Clóvis Monteiro. Clóvis Monteiro e o seu show na Tupi. Hora do show. Janeiro é o show do Clóvis Monteiro. Tem notícia, serviço, informação. Tem verdade, amizade, motivação. O dia de hoje, cabeça erguida, pés no chão e fé na vida. É hora, uhul. É hora do show. Alô, Rio de Janeiro. É o show do Clóvis Monteiro. No ar o show do Clóvis Monteiro. Comece comigo essa semana. Manda o seu áudio 980188880 980188880. O trânsito tá bom? Maré, maré. O trânsito tá complicado? Jacaré, jacaré. Fala comigo sobre os transportes também. Atenção, muita gente é mandando mensagem pro Clóvis Monteiro sobre as barcas com intervalos enormes. Muita gente na estação de barcas, seja em Niterói, na Ilha do Governador, dizem o seguinte: depois que baixou o preço das barcas, o serviço ficou horrível, pior do que já era. Então, atenção, como é que estão os transportes? Além das barcas, gerando muita reclamação, mais de hora, né, de intervalo, muita gente esperando, tem compromisso, a semana recomeçou, o ano depois do carnaval, finalmente, parece que vai começar. Como é que está a situação das barcas? Fale comigo, 980188880. E você aí no transporte público, trens, metrô, BRT, os ônibus regulares, o VLT do centro da cidade, na zona portuária, fala comigo, 980188880. Eu preciso que o Ciro Neves entre em contato com a gente, porque Nova Iguaçu permanece em alerta máximo após chuva 3 vezes acima do previsto. Quando o Ciro tiver condições, agora, atenção, Nova Iguaçu em alerta após chuva 3 vezes acima do previsto. Alô, Ciro Neves, bom dia. Bom dia para você, Clóvis Monteiro, bom dia para os ouvintes da Super Rádio Tupi. Eu tô aqui em Nova Iguaçu, uma das cidades mais afetadas por esse temporal do final de semana, né? A Defesa Civil aqui da cidade registrou 135 ocorrências após esse temporal do último sábado. Nova Iguaçu segue em estágio de alerta máximo. O prefeito, inclusive, da cidade decretou situação de emergência, criando um gabinete de crise. Eu tô aqui no bairro Maria José, ao lado do seu Ramos Cabedelo. A casa dele foi invadida pelas águas também. Tem muita lama por aqui ainda. Conta pra gente o que o senhor perdeu. Bom dia. sofá, né? Geladeira a gente tá vendo ainda, porque tá desligada. Minha esposa tá lá fazendo a limpeza lá, pediu ajuda de terceiro para nos ajudar. Sofá, muita roupa, porque os guarda-roupa, a água entrou por baixo, a água não, a lama, né? Então teve coisa que não teve nem como lavar, como limpar, tem que ser descartado mesmo. E aí a preocupação, porque há previsão de mais chuva para parte da tarde, hoje tem chuva forte ainda. Infelizmente tem previsões de mais chuva e a gente, assim, pede ajuda, né? Quem quer que seja de Deus, primeiramente, dos órgãos públicos. E de vocês da imprensa, que ajuda pra caramba. Obrigado pela Tupi, tá dando essa moral a gente aqui. Obrigadão mesmo. Valeu, vamos acompanhar, Clóvis. Aí, seu Ramos Cabedelo, portanto, muita coisa. Manda um abraço pro Clóvis. Ô, Clóvis, um abração, tá? Você não me conhece, mas eu te conheço, viu? Eu vi, ó, fico lá no beiro tomando banho. Muito e ouvindo a Tupi, pô. A Tupi é nossa, obrigado, Tupi é povão. Obrigado. É isso, seu Ramos Cabedelo, apesar dessa situação toda, né, Clóvis, perdendo aí móveis, roupas por conta desse temporal e a preocupação ainda de mais chuva para hoje, mas a gente tá de olho acompanhando aqui com a Defesa Civil de Nova Iguaçu e cobrando também das autoridades aqui no bairro Maria José, em Nova Iguaçu. Clóvis. Valeu, obrigado, Ciro. Obrigado. E o meu amigo aí me ajuda, né? Divulga para todo mundo que o seu amigo Clóvis Monteiro agora tá de 10 ao meio-dia, né? Depois de muitos e muitos anos mais cedo, estamos agora de 10 ao meio-dia e eu quero você comigo. Faça o programa comigo, manda o seu áudio 980188880. A Mega Sena acumulou. Próximo prêmio vai pagar 116 milhões de reais. É bom dinheiro, hein? Número sorteado, já, caneta e papel na mão. Agora 106 apostas acertaram a quina. Para cada um, 36 mil. 7.500 pessoas acertaram a quadra. Vão receber R$ 847 cada um. Mas os números da Mega Sena na faixa principal, ninguém acertou. Ninguém acertou e o prêmio está realmente atraente. 116 milhões de reais. Confira os números. Números da Mega Sena, 07, 10 e 17, 35, 44 e 46, 07, 10, 17, 35, 44 e 46, está acumulado em 116 milhões de reais. Vamos ao helicóptero da Super Rádio Tupi. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Álamo. Virou problema? Relaxa. Álamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. Muito bem, tá na hora de trazer o Carlos Oliveira. Ele sobrevoa o Rio nesta segunda-feira. A segunda-feira tá com cara que o ano realmente recomeçou, tem movimento de volta às aulas, pessoal já voltou para a cidade. Como é que estão as vias expressas, as principais avenidas, a região metropolitana? Carlos Oliveira, bom dia! Muito bom dia para você também, Clóvis Monteiro, de volta à família Tupi. Realmente, o ano recomeçou, ou começou, como muitas pessoas falam, e tem muita gente na rua, sim, principalmente região das escolas, o pessoal pela Zona Norte, vimos também pela região de Botafogo, conhecido por ter muitas escolas, principalmente São Clemente, chegada também pela Voluntários da Pátria. Mais cedo a gente teve, inclusive, um incêndio em um carro na linha amarela, deu uma complicada no trânsito, já está um pouquinho melhor, mas ainda há reflexos. Quem segue pela Grajaú Jacarepaguá tem melhor condição, está saindo pelo Engenho de Dentro, seguindo pelo Meier, uma alternativa, ou a partir de Pilares, pegando a do Helder Câmara. Pelas vias expressas, nesse momento, linha vermelha, melhor do que a Avenida Brasil, em direção ao centro, apesar das retenções entre a Maré e o Caju, trânsito melhor também na ponte. Mais cedo, tempo de travessia chegou a meia hora, a situação já está mais tranquila, nesse momento, também na ponte, em direção ao Rio. A MPM, em ritmo de verão, tablito leve 1 por R$ 9,99 e 2 unidades por R$ 7,99 cada. A MPM, a maior rede de conveniência do Brasil. Daqui a pouco eu tô de volta aqui na Tupi. Obrigado, Carlos Oliveira, direto do helicóptero da Tupi. E atenção, atenção. Enquanto você dormia, muita coisa acontecia. Motorista morre após enchente. Como aconteceu? Onde aconteceu? Repórter Tiê Leal. Bom dia, Tiê. Bom dia, Clóvis Monteiro. Foi em Paraty, na Costa Verde, na madrugada de hoje. Um motorista de aproximadamente 62 anos foi encontrado já morto por equipes do Corpo de Bombeiros na cidade de Paraty. Ele depois foi levado para o Instituto Médico Legal de Angra dos Reis. Paraty foi um dos municípios mais atingidos pelas chuvas desse fim de semana na Costa Verde. Ciro Neves falou de Nova Iguaçu, mas diversos outros municípios da região da Baixada Fluminense, também região metropolitana, foram atingidos, né, pelas fortes chuvas. Então, reforçando a informação, um motorista foi encontrado morto depois das fortes correntezas enchentes em Paraty, na Costa Verde, Clóvis. Muito obrigado, Tiê Leal. E agora é o Lucas Araújo. Agora é o Lucas Araújo. Atenção, operação policial. Operação policial. Bom dia, Lucas Araújo. Alô, Clóvis Monteiro. Muito bom dia para você. Bom dia para a família Tupi. Olha, a Polícia Civil está revisando nesse momento mais uma fase da operação Caminhos do Cobre. Uma ação que tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa interestadual especializada no furto de cabos, receptação e também lavagem de dinheiro de todo esse material. Essa operação de hoje acontece não só aqui no Rio de Janeiro, mas também nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Tocantins. De acordo com as investigações, esse grupo criminoso possuía estrutura organizada, com divisão de funções entre liderança, execução dos furtos, receptação e movimentação financeira. Os criminosos utilizavam caminhões para arrancar cabos durante a madrugada e empresas de reciclagem para revender esse material furtado. O que chama atenção é o valor movimentado pela quadrilha, mais de 400 milhões de reais. Nós estamos acompanhando o cumprimento desses mandados de prisão e também de busca e apreensão. Tá falado, Clóvis? Tá falado, Lucas Araújo, muito obrigado. Você tá acompanhando o jornalismo da Tupi na manhã dessa segunda-feira, 23 de fevereiro. O jornalismo da Tupi tem o comando da jornalista Márcia Pinho. E eu quero agradecer a você, porque no segmento notícia, jornalismo e comunicação, a Tupi é disparada aqui no Rio de Janeiro, a emissora mais ouvida nesse horário. Muito obrigado a todos, muito obrigado. Atenção, aeroportos da segunda-feira, Tiê Leal. Vamos lá, Clóvis, tanto aeroporto do Galeão como o aeroporto Santos Dumont estão operando no visual para pousos e decolagens neste momento, mesmo com o céu parcialmente nublado na região do centro da cidade, também na Ilha do Governador. Não há registro de voos cancelados ou atrasados na manhã desta segunda-feira nos dois aeroportos, Clóvis. Muito obrigado, Tiê Leal. Bem, gente, esse é só um gostinho do dinamismo da Tupi nesse horário nobre do rádio brasileiro. Nós vamos voltar já já com o ouvinte repórter Tupi. Manda o seu áudio, 980-18-8880. As notícias amanhã, o futebol, tem técnico demitido. Tem técnico demitido. Vamos falar do jogo do final de semana, a repercussão do futebol, polêmica envolvendo árbitra em São Paulo. Tem muito mais pra você. Alô, Zenaide, minha querida ouvinte. A Zenaide diz que adora esse momento em que o Cláudio Monteiro chama os nomes mais famosos da bancada da Super Rádio Tupi. Felipe Melo vem aí, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. E as notícias da manhã, olê, olê, olá. Dani Spero vem aí, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, pra falar do futebol, olê, olê, olá. Jambinê vem aí, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Apresentando a dona Beth e o Milton Cunha. Show está no ar. Na maior rádio do Brasil. O Rio de Janeiro. Ouvi o show do Clóvis Monteiro. Fiz a lista de Páscoa. Ah, eu também, tá aqui, ó. Bacalhau, azeite, batata, vinho e açúcar. Chocolate. Pau a 100 bovino quilo, 28,50. Óleo de soja lisa, 900 ml, 6,55. Arroz prato fino, 5 quilos, 23,80. Café pilão, 500 gramas, 28,50. Sobrecoxa de frango levida, bandeja 1 quilo, 8,99. Páscoa total. É só no Mundial. Mundial, o menor preço total. Quer vender mais? Anuncie na rádio que vende. Promoção nos supermercados Guanabara. Olha do soja Coamo, 6,99. Leite integral Glória, litro, 3,99. Café pilão tradicional, meio quilo, 29,90. Leite em pó Italac, sachê, 11,99. Condensado Italac, 4,99. Fraldas Bibisec Premium Mega. No Guanaclube, 29,75. Aproveite as ofertas da semana, Guanababy. Vai lá! A Real Pax tem carinho e respeito pelos clientes, afinal, são mais de 70 anos de tradição. Seu Adir Ananias perdeu a esposa e o filho em menos de um ano, mas tinha a Real Pax ao seu lado, ouço o depoimento. Eu não sabia nem o que fazer, eles fizeram tudo para mim. que eu quero ter sempre a Real Pax junto comigo. Ligue agora ou chame no Real Zap 0800-703-0236. Planos a partir de 1,50 sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Sorteio mensal de até R$30 mil. Compramos suas carências. Real Pax, gente cuidando de gente. Economia todo dia é aqui. Leite em pó Glória 11,98. Café União 25,90. Mussarela peça ou pedaço 28,98. Requeijão Modan 5,99. Margarina Delícia 500 gramas 6,99. Vem 30% de desconto na compra da segunda unidade. A unidade sai por 5,94. Presunto Perdigão Seara 27,99. Coxa com sobrecoxa 7,99. Biscoito Maisena 175 gramas ou recheado 160 gramas Piraquê 2,99 no app. Veja Multiuso 3,77. Tix em caixa com 2,2 quilos 19,22. Amaciante ADD 2 litros 5,98. Papel Né com 12 rolos 8,99. Rede Economia, economia é aqui! Pode ter um vídeo com celular na mão. Tem um vídeo repórter do Pipa em ação. Ouvinte repórter chamando. Clóvis Monteiro, bom dia. Bom aqui dia. É o Carlos Henrique, taxista. Fala, rapaz. Tô em Niterói, deixei um passageiro aqui em Niterói voltando pela ponte Rio-Niterói, sentido Rio de Janeiro. Não está jacaré, tá o zoológico todo aqui, Clóvis Monteiro. Paradaço, jacaré, jacaré. Valeu, bom dia, seu Clóvis. Obrigado, Monteiro. Fui. Valeu, Carlos Henrique, taxista, né, na Ponte Rio de Niterói. Falar em taxista, gente, olha só, estou recebendo muita reclamação agora de manhã de que o pessoal que configura lá a plataforma Táxi Rio deixou a bandeira 2 do fim de semana para cá. Hoje já está valendo a bandeira 1. E o pessoal entra no táxi e aí pensa que é má fé do motorista. Não é, os próprios motoristas, taxistas que usam o Táxi Rio estão me avisando. Olha, a gente fica numa situação de constrangimento. Estão pensando que a gente quer passar o pessoal para trás, mas é o esquema aqui da plataforma Táxi Rio. Então, se está persistindo o problema agora, são 10h22, tomara que já tenham corrigido. Você que é taxista, fala comigo. 980-18-8880. Continua aí o problema, não? Na plataforma do Táxi Rio, né, dando bandeira 2, quando agora já é bandeira 1, fale comigo, né, se você teve que pagar mais, se você é taxista e está passando por esse constrangimento aí, não é culpa sua, eu sei disso, tá bom? A gente está aqui para adiantar o lado de vocês, para ajudar. Vamos às notícias da manhã. As notícias da manhã estão aqui. As notícias da manhã. Começou o nosso show. Estão na rádio e no site da... Felipe Melo vai resumir, gente, porque nós vamos dar sequência a Valéria Marques, notícia com hora certa, em 2 minutos, as manchetes de hoje, o Felipe Melo. Olha, Clóvis Monteiro, a cidade de Nova York paralisada por causa de uma nevasca. As autoridades determinaram, inclusive, que somente carros essenciais de serviço podem circular na cidade de Nova York. Transportes paralisados, a previsão para hoje é de 70 centímetros de neve, ventos acima de 100 km por hora, apagões e, portanto, é uma situação muito grave, com voos também sendo paralisados. Passando para o país vizinho dos Estados Unidos, o México, também uma situação de desespero. Foi morto o chefe do maior cartel de narcotraficantes do país, El Mencho, e por conta disso estão havendo represálias. Todas as escolas foram fechadas, ataques acontecendo até em aeroportos. É uma situação dramática. Vindo aqui para o Brasil, foi anunciado que a Justiça da Paraíba condenou a 11 anos de prisão aquele influencer Ítalo dos Santos, acusado por outro influenciador, o Felca, de exploração sexual de adolescente. Ele pegou 11 anos e o marido dele pegou 8 anos de prisão. Aqui no Rio de Janeiro, a DRACO, a Divisão de Repressão ao Crime Organizado, investigando denúncia de que teria havido manipulação no resultado do carnaval da Série Ouro. E atenção, notícia de agora. Neste momento, moradores da Vila Cosmos anunciando aí um forte tiroteio, as pessoas inclusive correndo para casa, até minha esposa Tereza teve que voltar correndo com a cachorra no colo. Corre. Atenção, atenção, vamos lá, o Tia Leal, jornalismo informando. Vamos lá, Clóvis Monteiro, também reforçando a informação passada pelo Felipe Melo, tiroteio muito forte ali em Vila Cosmos, Ipaz. Tem um caveirão ali baseado ali em frente ao Ipaz, ali na Avenida Vicente Carvalho, esquina com a rua Aiera. Então, o motorista que puder evitar a região, o melhor caminho realmente é optar pela Avenida Meriti. Tiroteio muito forte nesse momento também em outra localidade, Clóvis, ali na comunidade do Quitungo, em Brás de Pina, também em frente à estação do metrô de Vicente de Carvalho. Tiroteio na zona norte do Rio de Janeiro, Clóvis. Você ouviu na Rádio Tupi, atenção, noutros pontos da cidade, ouvinte repórter chamando. Bom dia, Clóvis Monteiro, bom dia toda a família Tupi. Aqui quem fala é o Wallace Ferreira. O Clóvis. Oi. Eu passei aqui pelo centro, pela Avenida Presidente Vargas, as ruas ao redor do Sambódromo, o trânsito está maré. General Caldel, Benedito Hipólito, Viaduto 31 de Março, ali ao redor da rodoviária, tá tudo chuchu beleza, maré. Uma boa semana para todos, uma ótima segunda-feira e acabou o carnaval. Vamos voltar aos trabalhos. Isso aí, Wallace, muito obrigado, Wallace. Olha aqui, eu quero saber com os taxistas que usam o Táxi Rio, já normalizou o negócio da bandeira 2 para bandeira 1? Pode falar. Bom dia, Cláudio Monteiro, Zé Luiz, taxista. Em relação ao aplicativo aí do Táxi Rio, já normalizou, tá aqui na bandeira 1, tá? Que bom. Grande abraço, boa semana aí pra vocês. Valeu, Zé, obrigado. Eu tenho nos taxistas, especialmente nos amarelinhos aí, o meu fechamento, né? O pessoal no azulzinho também lá de Niterói, aos motoristas de táxi, boa semana, bom dia, sou fã de vocês. Pessoal do aplicativo aí correndo atrás também, o bom dia do Clóvis Monteiro, todo mundo em 96,5, o amor do Rio, a mais querida do Rio de Janeiro, a maior rádio do Brasil, Zé Luiz Taxista, o Wallace, muito obrigado a todos vocês, minhas amigas motoristas também, né? Bom dia para todo mundo. Agora é a hora de notícia, novo sistema de segurança nos ônibus de Maricá, é um destaque no Tupi Noticias. A Rádio do Rio, Super Rádio Tupi. Um oferecimento, Dom Atacadista, orgulho de ser do Rio de Janeiro. Tupi Noticias. E as últimas da hora. Bom dia, Valéria Marques. Bom dia, Clóvis Monteiro. Ônibus de Maricá ganha um novo botão de pânico. A Prefeitura de Maricá instalou um novo dispositivo de segurança nos ônibus municipais. A ferramenta, que funciona como um botão do pânico, já está em operação em toda a frota e permite que os motoristas acionem rapidamente as forças de segurança em situações de risco, como assaltos, importunação sexual, vandalismo ou qualquer ocorrência que exija uma resposta imediata. O alerta é enviado por aplicativo com a geolocalização exata do veículo, agilizando a resposta das equipes. A gente conversou com o secretário de Segurança Cidadã, Júlio Veras, que explicou os motivos de implantar essa medida. Nossos motoristas estão muito, muito apreensivos com o aumento expressivo no início desse ano de assalto em ônibus, né, de sequestro em ônibus. Os usuários estão apavorados, ou seja, é um caos dirigir um ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Ainda falando sobre a violência, o secretário também deu um panorama sobre a situação dos motoristas. Falta profissional, os que estão operando têm pedido para mudar de profissão, feito acordo, saído das empresas, outros têm se encostado pelo INSS, outros estão em tratamento psicológico, ou seja, a violência continua sendo um dos principais entraves para o transporte público na cidade do Rio de Janeiro. Este foi o secretário de Segurança Cidadã, Júlio Veras. No momento do acionamento, a ocorrência chega ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, que coordena o envio da viatura mais próxima, seja da Guarda Municipal, da Polícia Militar ou da Secretaria de Segurança Cidadã. Rafael Figueira para o Tupi Notícias. De acordo com a Prefeitura de Maricá, o botão do pânico já está funcionando em todos os ônibus municipais e faz parte de um pacote de medidas para fortalecer a segurança e a mobilidade urbana. A cidade mantém diariamente 60 viaturas de prontidão para atender ocorrências nos coletivos, sendo 27 da Guarda Municipal, 25 da Polícia Militar e 8 da Secretaria de Segurança Cidadã. A expectativa é que a nova tecnologia ajude a coibir crimes e permita respostas mais rápidas em casos de emergência. Agora, na rua Santa Luzia, no centro do Rio, céu nublado, temperatura de 28 graus. Tupi Notícias e as últimas da hora. E segue o show do Clóvis Monteiro, o motivador do Brasil. Compra da sorte. Você entra de carrinho e pode sair de carrão. A cada R$200 em compra, você concorre a vales todos os dias e um carro zero todo mês. Arroz de mingote R$16,95, óleo lisa R$6,99, azeite Almalusa R$24,98, café Evoluto R$23,98, lava roupa em pó Menano R$9,98, papel higiênico personal R$8,50. Tudo de bom tá no Dom. De segunda a sexta, 17h, o futebol tem emoção de montão na Rádio Forte no Esporte. Comando. O Mundial tem tudo para deixar a Páscoa da sua família deliciosamente completa. Pau a 100 bovino quilo, 28,50. Óleo de soja lisa, 900 ml, 6,55. Arroz prato fino, 5 quilos, 23,80. Café pilão, 500 gramas, 28,50. Sobrecoxa de frango levida, bandeja, 1 quilo, 8,99. Páscoa total, é só no Mundial. Mundial, o menor preço total. Super Rádio Tupi. Segunda-feira é dia de abastecer a casa com as mega ofertas que preparamos para vocês. Peito a 100 peça, quilo 29,97. Linguiça calabresa seara, quilo 18,50. Filé de merluza frescato, 500 gramas, 24,99. Sabão em pó Omo, 2,2 kg, 28,99. Amaciante Urca, 5 litros, 13,95. Nesta promoção, 2 litros sai a 5,58. Mega Box, muito por muito pouco. Clóvis Monteiro. Há 10 anos, a Consulta Carioca cuida da saúde do carioca com acolhimento, respeito e preços acessíveis. Consultas e exames num único lugar. Estrutura completa, agendamento facilitado e uma equipe preparada para atender você com atenção de verdade. Tudo isso numa localização privilegiada, perto do metrô Siqueira Campos, em Copacabana. Ligue 20420303, WhatsApp 969162030 ou acesse consultacarioca.com.br. Há 10 anos, a melhor escolha em saúde acessível do Rio. Consulta Carioca. Show do Clóvis Monteiro é um oferecimento de... Recarregue seu Tim Pré e concorra a prêmios no Recarga Premiada. A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax, gente cuidando de gente. E Marcelo Manhães, a sua solução financeira. Mundial! Oi? Fiz a lista de Páscoa. Ah, eu também, tá aqui, ó. Bacalhau, azeite, batata, vinho e a sua? Chocolate. Pau a 100 bovino quilo, 28,50. Óleo de soja lisa, 900 ml, 6,55. Arroz prato fino, 5 quilos, 23,80. Café pilão, 500 gramas, 28,50. Sobrecoxa de frango levida, bandeja 1 quilo, 8,99. Páscoa total. É só no Mundial. Mundial, o menor preço total. O BBB começou e você pode colocar a falta de dados no paredão com a líder em 5G. Só no Tim pra Chip você tem 16 GB de internet, sendo 4 GB para dar aquela espiadinha nas redes sociais, curtir e comentar. Tem WhatsApp ilimitado para falar com os brothers, sisters, com a família toda. E fazendo a sua recarga pelo app Meu Tim, você ainda recebe Pix de volta na conta. Tudo isso por apenas R$30 por 30 dias. Vem ser Tim pra Chip. Recarregue agora e aproveite. Em promoção nos supermercados Guanabara. Óleo de soja Coamo, 6,99. Leite integral Glória, litro, 3,99. Azeite Galastra Virgem, 400 ml, 19,98. Papeito a 100 Friboi, quilo, 29,98. Alcatra Friboi, quilo, 39,98. Antártica, 269 ml. No Guanaclube, 1,99. Aproveite as ofertas da semana Guanababy. Vai lá! Beba com moderação. Direto da Avenida Brasil, deixa eu ouvir o nome dele, né? Nós entendemos Joel, taxista, mas não sei. Vamos ouvi-lo. Bom dia, meu querido Clóvis Monteiro. Oi, oi. Eu sou taxista, que é um taxista de Guadalupe. É, entendi. Estou aqui na Avenida Brasil, altura do shopping Guadalupe. maré, maré. Mas o meu aplicativo Taxi Rio está normalizado. Obrigado, bom dia. Valeu, valeu, muito obrigado. Joel, taxista, acho que é Joel, né? Jael, Joel. Muito obrigado, muito obrigado. Continue mandando o áudio aí, informando sobre a cidade. 980-18-8880. Vamos falar de futebol. Tem time grande sem técnico. Bom dia, Dani Esperon. Bom dia, Clóvis. Bom dia, família Tupi. Isso mesmo. Ontem foi a derradeira para o técnico Fernando Diniz no Vasco, né? Perdeu por 1-0 para o Fluminense no Clássico no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Teve uma atuação muito ruim e acabou sendo demitido pelo técnico Pedrinho. Pelo presidente Pedrinho. Agora, ele foi pego de surpresa, viu, Clóvis? Porque ele não esperava, até estava montando o elenco, a pressão era muito grande, mas até por conta da relação do Pedrinho com o Fernando Diniz, ele acreditava que tivesse mais consistência no trabalho, mas não deu. Agora o Vasco busca um novo treinador. Para o final de semana, para o jogo de volta da semifinal contra o Fluminense, quem vai comandar o time é o Bruno Lazzaroni, que é o auxiliar técnico interino. O Vasco tem alguns nomes em pauta. O principal deles, Clóvis, é o Rafael Guanais. Lembra dele? Do Mirassol? Uhum. O Botafogo chegou até a fazer uma proposta para ele no início do ano. Ele recusou, preferiu continuar no Mirassol. O Vasco ainda não fez uma proposta, mas é o principal nome, né? Quem corre por fora? Tem o Demaquiles, tem também o Renato Gaúcho, que também é um treinador bem conhecido aqui do futebol carioca. E, portanto, o Vasco ainda busca um nome no mercado. Não tem ainda uma definição de quem é o substituto e nem o estilo de trabalho, até porque são treinadores com estilos completamente diferentes, né, Clóvis? Isso aí, essa é a Dani Esperon, a repórter de todas as torcidas. Hoje ainda tem polêmica, hein, gente? Já, vamos falar de uma polêmica envolvendo uma árbitra, que aliás foi, segundo a crítica, foi bem no jogo de ontem, mas sofreu uma violência. Vocês vão entender já, quem não está acompanhando pelas redes sociais. Gente, aqui o Clóvis Monteiro, no show do Clóvis Monteiro, em 96,5 para o Rio de Janeiro, para a região metropolitana, mas para o mundo no tupi.fm, no aplicativo. Muita gente acompanhando a gente. Em Porto Alegre, lá na Rádio Gaúcha, o Zé Alberto Andrade. A Gaúcha é uma espécie de tupi lá do Rio Grande do Sul, né? Todo mundo ouve, é a líder absoluta há mais de 11 anos, né, Zé Alberto Andrade? Um abraço para você, meu amigo querido. Em Minas Gerais, da Rádio Itatiaia, o William Travassos, o WT, como ele é conhecido lá. Querido William, obrigado pelo carinho de sempre. E o Alberto Brizola, aqui no Rio de Janeiro, grande comunicador, né? Lembro da Mundial, programa do Chacrinha, da bancada de jurados e tal. Alberto Brizola, no Rio de Janeiro. William Travassos, da Rádio Itatiaia, Belo Horizonte. Zé Alberto Andrade, da Rádio Gaúcha. São profissionais da comunicação que admiram a Super Rádio Tupi, a maior rádio do Brasil. O Rio de Janeiro ouvi o show do Clóvis Monteiro. E o carro deu problema de novo? Relaxa. Com a Álamo é diferente. A gente se vira e resolve rapidinho. Seja qual for o imprevisto, a gente está sempre do seu lado. Cobertura contra colisão, roubo, danos a terceiros, assistência 24 horas em todo o Brasil, carro reserva, descontos do abastecimento, impostos credenciados e muito mais. Mas calma, na Álamo, até quando tudo parece de ponta cabeça pra você, a gente se vira e resolve rapidinho. Os problemas podem aparecer, mas relaxa, a Álamo se vira e resolve rapidinho, seja qual for o imprevisto. Temos planos flexíveis e sem burocracias. Se você ama o seu carro, você é Álamo. Acesse alamobeneficios.org.br ou chame no 4000-1939. 4000-1939. Álamo, a gente faz melhor porque ama o que faz. Olha aqui, gente, ó, nós vamos chamar o ouvinte repórter que tá mandando, inclusive, vídeo, e depois tem de coração para coração, tá bem? É o seguinte, o William, ele mandou um vídeo e o áudio, vocês vão ouvir. E depois ele manda um segundo, mostrando o motivo do engarrafamento que ele destaca. Podemos fazer, então? O Pedro Lucas está atento, Thiago, Gilson, vamos lá. Já está sendo retirado, ó. Tá vendo? O William de Parada de Lucas. É, esse é o segundo. Vamos lá. Eu expliquei antes aqui ainda, são dois vídeos. O primeiro ele dá o boletim, o segundo vídeo explica por que do engarrafamento. Temos condições de botar o primeiro Vamos lá então. Retirado, ó. Tá vendo? O William de Parada de Lucas. Deixa pra lá. É difícil quando a gente não consegue assim. É ruim pra audiência, o pessoal não entende o que tá acontecendo. Bom, vamos lá. 10h40, tá na hora de coração pra coração. De coração pra coração. Clóvis Monteiro. Deixa eu contar pra você um caso inusitado aqui. Não é bem o espírito desse quadro, tá, gente? Não é bem o espírito desse quadro, mas vamos lá. O que que aconteceu? Sabe aquela máxima que o cara entra com vendendo biscoito baratinho? E isso aí é caminhão que caiu na Avenida Brasil. Aconteceu no Espírito Santo uma carga caiu, né, na via. Mas aconteceu algo inusitado, diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. Geralmente, uma carga de bebida, de cerveja, de alimento e tal, é saqueada, né? As pessoas, os populares e tal. Nesse caso foi o seguinte: Esther Martins estava no Uber quando viu uma caminhonete carregada de refrigerantes tombar em plena avenida, isso em Vitória do Espírito Santo. O que poderia virar transtorno acabou se transformando numa corrente do bem. As pessoas que passavam pelo local pararam. Até aí, morreu Neves. Até aí, Inês é morta. Pararam para recolher a carga. Até aí, é parecido com o que a gente vê aqui no Rio, né? Inclusive, o motorista do Uber parou o carro e foi lá recolher a carga. Eles, cada um voltou para o seu local, para o seu carro, para o seu veículo, levando parte da carga? Não. Esther postou o vídeo porque o que aconteceu foi diferente. Eles, cada um voltou para o seu local, para o seu carro, para o seu veículo, levando parte da carga? Não. Esther postou o vídeo porque o que aconteceu foi diferente, né? Eles devolveram ao motorista do carro que carregava essa carga de refrigerantes. Uma cena simples, mas que mostra uma consciência assim, daquelas pessoas envolvidas neste contexto. A Esther, que filmou tudo, postou o vídeo, que acabou viralizando, tem quase 3 milhões de visualizações, e na legenda ela escreveu: deu emoção ver esta cena. Até o motorista do Uber saiu do carro para ajudar, foi lindo. Vocês entenderam? Então caiu uma carga de refrigerante, parou todo mundo e começaram a pegar parte da carga. Pega um refrigerante, pega dois, pega três e tal. Só que ao invés de cada um levar para si, né, como a gente está acostumado a ver por aí, lá no Espírito Santo, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em Vitória, capital do Espírito Santo, as pessoas pararam, recuperaram a carga e devolveram para o motorista que estava transportando aqueles refrigerantes. Que legal, né? Legal a ideia da Esther Martins de ter filmado, ter comentado e colocado na rede social. É bom começar a semana com uma cena simples, mas emocionante, lembrando que existe muita gente disposta a fazer o bem. É bonito, o mundo com esperança é muito mais bonito. Pra quem tem que é um sucesso já está escrito. Amor e alegria rumo ao infinito. É bonito, com positividade o mundo é mais maneiro. Ele é a voz que abraça o Rio de Janeiro. Ele é a nossa voz, ele é o Clóvis Monteiro. Show do Clóvis Monteiro. Café reforçado. Pra semana começar. Economia todo dia é aqui. Leite em pó Glória 11,98. Café União 25,90. Mussarela peça ou pedaço 28,98. Requeijão Godan 5,99. Margarina Delícia 500 gramas 6,99. Vem 30% de desconto na compra da segunda unidade. A unidade sai por 5,94. Presunto Perdigão Seara 27,99. Coxa com sobrecoxa 7,99. Biscoito Maisena 175 gramas ou recheado 160 gramas Piraquê 2,99 no app. Veja Multiuso 3,77. Tixan Caixa com 2,2 quilos 19,22. Amaciante ADD 2 litros 5,98. Papel Né com 12 rolos 8,99. Rede Economia, economia é aqui! E agora o momento do café Evoluto. Hoje aqui Nascimento, onde tem promoção do nosso café Evoluto, Jaque? Tem promoção especial do nosso café Evoluto no supermarket de Nova Iguaçu, Clóvis. Estrada do Iguaçu, bem ali no bairro do Viga. Alô, Alexandre, é o café Evoluto, da nossa família para sua família. Você que é de Niterói e região, conte com o Hospital São Lucas do Barreto, 24 horas por dia. Emergências clínicas, pediátrica e ortopédica, além de exames, internação, CTI adulto e pediátrico e centro cirúrgico completo. Aceitamos diversos convênios. Informações e agendamentos: 21-2102-5454. Rua Doutor Machi, 207, Barreto, Niterói. Hospital São Lucas Barreto, 24 horas com você. O Rio de Janeiro, ouvi o show do Clóvis Monteiro. O Mundial tem tudo para deixar a Páscoa da sua família deliciosamente completa. Pau a 100 bovino, quilo 28,50. Óleo de soja lisa, 900 ml, 6,55. Arroz prato fino, 5 quilos, 23,80. Café pilão, 500 gramas, 28,50. Sobrecoxa de frango levida, bandeja, 1 quilo, 8,99. Páscoa total, é só no Mundial. Mundial, o menor preço total. Super Rádio Tupi, Clóvis Monteiro. Alô, alô. Clóvis Monteiro. Bom dia, bom dia. Grande paz, Rio de Janeiro. Na Tupi. É o meu amigo. Na Tupi. É o meu parceiro. Meu companheiro do Tupi. Vamos ao bom dia da Dona Bete. A Dona Bete começa a participação nessa segunda-feira com o conselho para a família Tupi. Bom dia, Dona Bete, querida. Bom dia, Clóvis Monteiro, meu narigudo favorito. Olha. O teu meu mamado favorito? Você é meu narigudo favorito. Olha, mas o Barbosa. O Barbosa também tem o narizinho, não tem? Tem, tem. Mas é o nariz mineiro, chega devagarinho. Ah, qual é o conselho de hoje? O conselho é o seguinte. Às vezes é melhor ficar quieto e deixar que pensem que você é um idiota do que abrir a boca e não deixar dúvida nenhuma. Eu tenho que levar mais em conta isso, sabia? Tem que considerar isso mais, tem que considerar. Mas atenção, atenção, o nosso olheiro do Big Brother Brasil, Milton Cunha da Tupi. Bom dia, Milton. Bom dia, amado. Ontem o Big Brother pegou fogo, só Jesus na causa. Teve a formação do sexto paredão no BBB 26. Chayane, Maxiane e Milena. As três pipocas estão paredadas. Mas o que chamou a atenção ontem foi a briga e o arranca-rabo entre Ana Paula Renault e Alberto Cowboy. Os dois se odeiam mais que Tom e Jerry. Ela começou bem discutindo com o Jonas, mas aí o Cowboy se meteu e botou o pai dela no meio da discussão. A Loura desceu do salto, arrumou um barraco. Temos o vídeo da discussão, que teve até palavrão, amado. Solta, Pedrinho. Vai lá, Agora, pra quem não acompanha, explica o que tá acontecendo. Pra quem tá no rádio. Amado, ela tava discutindo com o Jonas primeiro, logo depois do paredão. Aí o Cowboy chegou e se meteu e botou o pai dela no meio da confusão. A Ana Paula falou: ô, seu filho da Lúcia, você não fala do meu pai, não, porque se você falar do meu pai, eu vou aí dar na tua cara. Com a confusão legal, gostosa, que todo brasileiro gosta de assistir. É mesmo, rapaz? Chamou de filha daquilo. É isso, garoto do céu. 10h48. No relógio da Tupi. Fiz a lista de Páscoa. Ah, eu também, tá aqui, ó. Bacalhau, azeite, batata, vinho e açúcar. Chocolate. Pau a 100 bovino, quilo 28,50. Óleo de soja lisa, 900 ml, 6,55. Arroz prato fino, 5 quilos, 23,80. Café pilão, 500 gramas, 28,50. Sobrecoxa de frango levida, bandeja, 1 quilo, 8,99. Páscoa total. É só no Mundial. Mundial, o menor preço total. Os craques da comunicação esportiva estão na Tupi. Segue. A rádio forte no esporte. Super Rádio Tupi. Super Futebol Tupi Team 5G. Tupi. Oferecimento Bet MGM. É tempo de Vegas. Chegou Viva Sinaf. Saúde sem dor tem que ter Sinaf. Recarregue seu Team Pré e concorra a prêmios no Recarga Premiada. Faça um gol de placa na hora que for pedir o seu burger. Peça para o Vaca Burger. É muito bom. E Super Bet. Seja super. Super Rádio Tupi. Show do Clóvis Monteiro. Voltamos. Você bem sabe que eu não lhe prometi mar de rosas, nem sempre o sol brilha, também há dias em que a chuva cai. Se você quer partir pra viver, por viver sem amor, não tenho culpa. Eu não lhe prometi mar de rosas, a promessa que eu fiz foi fazer você feliz. Eu queria que você entendesse o quanto eu lhe quero. No palco da Tupi, Fever! Eu sou sincero, comemorando 60 anos de sucesso. Meus amigos dos Fivers, alô Liebert e turma, alô companhia, 60 anos viajando pelo Brasil. E dia 4, agora de março, é show no Rio, hein? 60 anos Fivers, dia 4 de março é Rio de Janeiro. Mas já esse tour dos 60 anos da banda Fivers para por todo o Brasil nesse ano de 2026. Você bem sabe. O Clóvis Monteiro é fã dos Fivers. Muito bem. São 10h51. Agora a gente vai falar do melhor produto ortopédico do Brasil. Zil. Articularc. O único que dá resultado a partir da primeira semana de uso. É o melhor produto ortopédico. Tira as dores como se fosse com a mão, né? Vamos ouvir um depoimento para começar. Por favor, minha amiga, qual é o seu nome? Meu nome é Lúcia. Sou moro na cidade de Barbalha, no Ceará. Tenho 69 anos. Oi, André. Esse articular é maravilhoso. Gente, olha, eu tive Covid. Depois da Covid, eu comprei o primeiro pacote do articular. Uhum. E comecei a tomar. Não senti mais nada. Andava tudo. Acabou. Eu disse, não, eu acho que agora não vou comprar mais, não. Mas pra quê? Comecei a sentir novamente. Ah, meu Deus. E é a segunda vez que eu tô comprando. Gente, é simplesmente maravilhoso. Muito obrigada, Andrei. Ô, Andrei, ela tá falando com você, Andrei. Olá, Clóvis Monteiro. Olá. Que alegria a gente poder falar de um produto que dá resultado tão rápido assim, verdade, né? A gente acabou de ouvir mais um depoimento, é mais uma história, é mais uma pessoa, mais uma vida que está livre da dor. E quando essa liberdade ela vem, a gente dá aquele alívio, né? Dá aquela, sabe, aquela sensação de paz, porque quem tem dor não tem paz. Quem tem dor não dorme direito, quem tem dor não trabalha direito, quem tem dor não se relaciona direito. Quem tem dor não vive a vida. Então você que está sofrendo com dor, o articular, que ele é o único produto no Brasil comprovado, tá? Pela Anvisa, que ele consegue acabar com a dor já a partir da primeira semana de uso. E sabe por que essa força? Sabe por que esse resultado tão rápido? Por conta da fórmula. É um produto que carrega todas as propriedades que um ortopedista recomenda, inclusive a condroitina e o ácido hialurônico ortopédico, que são essenciais para você que tem desgaste, para quem tem esforço repetitivo, para quem trabalha dirigindo, motorista, dona de casa, então nem se fala aquele esforço diário. Gente, esse produto vai tirar sua dor com a mão. Pode ter certeza, estou te falando. E você vai ser o próximo a contar o seu depoimento aqui com a gente. Então não perde tempo. Você que tem artrite, artrose, bursite, tendinite, já vai ligando agora. Aproveita a promoção de hoje, porque os 100 primeiros ouvintes que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto de 80% na nota. E o pagamento que seria para agora é só para o final de março. Final de março. Você recebe, melhora e paga depois. Mas tem que ligar agora. 0800 591-5520. 0800-591-5520. Vou repetir. 0800-591-5520. A ligação é gratuita. Entrego para você o produto agora. Você só paga no final de março e ainda ganha de presente o melhor emagrecedor do Brasil, o Mounjaro Natural. Ligue 0800-591-5520. 0800-591-5520, Clóvis. Muito obrigado, Andrei Andrade. O Rio de Janeiro ouve o show do Clóvis Monteiro. O Mundial tem tudo para deixar a Páscoa da sua família deliciosamente completa. Pau a 100 bovino, quilo 28,50. Óleo de soja lisa, 900 ml, 6,55. Arroz prato fino, 5 quilos, 23,80. Café pilão, 500 gramas, 28,50. Sobrecoxa de frango levida, bandeja, 1 quilo, 8,99. Páscoa total, é só no Mundial. Mundial, o menor preço total. João, cadê o engenheiro para essa reforma? Bobagem, seu Armando. Eu já tenho aqui uma solução. Gênio da obra na área. Quebra parede, vira coluna, faz milagre. Milagre? Milagre vai ser o prédio não cair. Meu desejo é um engenheiro agora. Manbank, o gênio da obra. Em reforma ou intervenção, chame sempre um engenheiro. Uma campanha do CREA, Rio de Janeiro. Tem catarata ou problema de visão? Hospital Oftalmológico Santa Beatriz. Atendemos particular e planos de saúde. Não tem plano de saúde? Faça o cartão Afinidade OSB agora mesmo, com desconto de até 70% para consultas, exames e cirurgias. Venha para o OSB. Ligue para nossa central de atendimento e WhatsApp 26268000, 26268000 ou no Santa Beatriz, mais perto de você. Centros de Niterói, Caraí, Fonseca e São Gonçalo. Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos. Em qualquer lugar do planeta, no interior, na capital, internet ou aplicativo. 96,5 Tupi.fm Digital. Alcance mal. Tupi, show do Clóvis Monteiro. Neste ano 2026, o Clóvis Monteiro está celebrando, comemorando com você 50 anos de carreira. É Clóvis na Tupi, deixa o povo cantar. Clóvis Monteiro é a voz popular. No rádio a verdade. Motivando a vida na palma do Tupi! É Clóvis na Tupi, deixa o povo cantar. Clóvis Monteiro é voz popular. No rádio a verdade, no peito a emoção. Motivando a vida na palma da mão. Olha aqui, gente, hein? Ouvindo a gente aí pelo mundo. Em New Jersey, Estados Unidos, Firmino Neto. Aliás, viu, Gilson, se puder aí, eu não sei, não tem como falar com ele, tá me ouvindo? Ô, Firmino, manda um áudio pra gente falando dessa tempestade de neve que tá aí. Eu tô falando aqui com a Paula, ela tá rouca, não conseguiu mandar um áudio, mas mandou fotos, mandou vídeos que eu vou compartilhar com vocês. Tá tudo branco, uma ventania, as pessoas em casa, né? Tá complicada a situação na região, no estado de Nova York. Ontem estava 15 graus negativo e para quem não sabe, eu já tive essa, vivi essa experiência, quando começa a nevar, a temperatura fica mais amena, por incrível que pareça. Então está 3 graus negativos agora, mas ontem estava 15 graus negativo. As pessoas não conseguem sair de casa. E assim, mais de metro de neve não para de nevar agora de manhã. Né? Então, se você, o Firmino, que está aí nos Estados Unidos, puder mandar um áudio aqui, a Gilza vai destacar, dar prioridade para você. Tem muitos brasileiros morando nesta região aí e a situação está bem difícil. Para vocês terem uma ideia, tem uma prática lá, porque isso não é novidade, né? De vez em quando tem essas tempestades. Quando parar a neve, aí tem uma lei em Nova York que a pessoa tem que sair e limpar a própria calçada. Depois de parar, né? Parou a neve, eles têm uma hora para limpar a própria calçada, já é lei lá. E por incrível que pareça, tem muita pessoa idosa, tipo Copacabana aqui no Rio de Janeiro e tal. Tem, em Manhattan tem muita gente idosa, né? E lá não tem empregado doméstico, essas coisas. Aí a pessoa, às vezes, velhinha, frágil, para seguir a lei, vai lá, pega uma pá e vai tentar tirar aquela neve. E passa mal, às vezes, e muita gente morre nessa circunstância. Olha que coisa curiosa, não é? Então, se você, Firmino, ainda está me ouvindo aí em Nova York, manda um áudio agora que a Gilza vai priorizar. Tem uma tempestade, aeroportos parados, impactando inclusive para outras capitais do mundo. New Jersey tem o Firmino Neto ouvindo a Tupi agora pelo aplicativo ou pelo site. Não sei, né? Vamos lá, gente. São 10h59 no Rio de Janeiro. Uma de futebol bem objetiva aí, por favor, o Dani. Olha, eu vou falar sobre a negociação do Fluminense com Gabriel Álvares. O Independente recusou a oferta do Tricolor, portanto, não vem para o Fluminense, Clóvis. Ok, agora são 11 horas. Troca da guarda, por favor, troca da guarda. A troca da guarda é uma prática nossa aqui, né? Mas que a gente transformou em marca de virada de hora também. A produtora que está no estúdio vai para a redação. E a produtora que está na redação vem para o estúdio. É a nossa troca da guarda. Dá tempo de uma informação antes de virar a hora, Felipe Melo. Olha, Clóvis Monteiro, com a previsão de tempo seco este ano, já há uma projeção de que a conta de luz vai ter aí um aumento será de o dobro da inflação prevista, ou seja, em torno de 8% a partir de abril. Lembrando que em janeiro e agora em fevereiro, nós estamos com bandeira verde, Clóvis. É isso aí. Minha gente, atenção, segunda hora do Show Positivo do Rádio. Meio-dia, patrulha da cidade. Comunicação, Mário Belisário. É hora do show. Alô, Rio de Janeiro. É o show do Clóvis Monteiro. O show do Clóvis Monteiro começa às 10 da manhã. Depois da Isabel e Benito, ficamos juntos até meio-dia. Meio-dia, panela no fogo, barriga vazia. Patrulha da cidade, 66 anos de sucesso no ar. E na tarde vitoriosa, deixa eu dar uma moral para os meus colegas da tarde vitoriosa da Tupi. Uma da tarde, Francisco Barbosa, 2 horas. A Kelly Jorge, a nossa querida boneca da Tupi. Depois da Kelly, a super Cidinha Campos, Cidinha Lima. Gente, para quem gosta de rádio raiz, é muito bom, não perca. Olha só, a Cidinha bate papo com Maurício Menezes, outro gigante do rádio. Imagina, só a Tupi tem isso, né? De 3 até as 4, até o programa do Heleno Rotai, a Cidinha mandando ver aquele jeito que você sabe, né? A mais importante comunicadora da história do rádio brasileiro. E ao lado dela aqui no estúdio, o nosso Maurício Menezes. É imperdível esse programa, é imperdível. 3 da tarde, no meio da tarde, Cidinha livre inteira para você na Tupi com o Maurício Menezes. Depois vem a palavra amiga do Heleno Rotai. 5 horas tem futebol, às 6 horas, o padre Marcelo Rossi, todo mundo na oração da Ave Maria. Depois da oração da Ave Maria, é sagrado ouvir o Jornal da Tupi com o Senhor Notícia, o Sidney Rezende e grande equipe. Agora são 11 horas e 3 minutos no Rio de Janeiro, minha gente. Batata beluga, batata beluga, batata beluga. Leve pra casa essa delícia. Vamos começar a semana, vamos recomeçar o ano. Batata beluga é uma refeição completa. São vários sabores, você pode escolher o seu ou levar vários sabores para casa. Você coloca a batata beluga no freezer, do freezer para o air fryer ou para o forno. 30 minutos certinho, uma refeição pronta na sua mesa. Leve para casa a batata beluga. A batata beluga e a MEP Saúde oferecendo na sequência a atração, a primeira da segunda hora do show. que é a crônica da cidade. A MEP Saúde agora na região dos lagos, hein? Agora viver na região dos lagos, né? Pede praticidade, segurança quando o assunto é saúde. Com a MEP Saúde você encontra atendimento em Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, tranquilidade para enfrentar imprevistos e a rotina também do seu dia a dia. Plano de saúde faz diferença quando você mais precisa. Ligue para a MEP Saúde, o maior plano ambulatorial do Rio de Janeiro, agora também na região dos lagos. Ligue 3910-4000. 3910-4000. No show do Clóvis Monteiro, Crônica da Cidade. Oferecimento Beluga, a melhor batata rosti, agora no mercado mais próximo de você. E a MEP Saúde, o plano de saúde que você precisa e cabe no seu bolso. Ligue e comprove. 3910-4000. 3910-4000. Eu vou falar, hein? Vou falar. Sabe que os comerciantes de Copacabana estão decepcionados com o show escolhido para maio, a Shakira? Pois é, me surpreendeu. O anúncio do show gratuito da Shakira na praia de Copacabana, marcada para o dia 2 de maio, né? Logo depois do feriado de primeiro, do trabalhador e tal, diz que esse show ainda, pelo menos até agora, não animou os comerciantes de Copacabana. Segundo empresários, até o momento não houve aumento significativo em reservas de hotéis e restaurantes, mesmo faltando pouco mais de 2 meses para o grande evento. É o evento Todo Mundo no Rio, né? Bom, o que os comerciantes falam a essa altura do campeonato? Eles afirmam que nos anos anteriores, a movimentação quando anunciava a atração já era perceptível nesta época. Em 2024, Madonna foi a escolhida. Reuniu cerca de 1,6 milhão de pessoas na orla de Copacabana. Ano passado, 2025, Lady Gaga levou aproximadamente 2 milhões e 100 de fãs. Isso dados da Prefeitura do Rio, né? Entre alguns empresários, havia expectativa de que a atração desse ano fosse a banda irlandesa U2. Mas como eu disse, esse é um retrato do momento. Isso pode mudar. Né? Isso pode mudar e daqui a pouquinho essa percepção de quem pretende ganhar dinheiro em torno desse grande evento pode também ficar diferente. Eu quero saber de vocês aí, vocês estão animados? Porque a Shakira já veio mais de uma vez ao Brasil, só que agora é de graça, gente. Ela tem um pouco assim de cara, ela tem um jeitão brasileiro, né? Ela gosta do Brasil, é muito simpática. Será que ela vai atrair o pessoal da América Latina? Vai trazer gente do mundo todo? Vamos ver, a gente torce. Vai ser um grande sucesso? Vai. Se vai atender a expectativa de quem está acostumado, né, com 2 milhões de pessoas com a Lady Gaga, não sei. São artistas diferentes, mas que ela é popular, né? A Shakira, ela tá animada, Thiago Castro. Brasil, eu vou estar com vocês em breve, em maio, no concerto mais sonhado da minha vida. Meu Deus, nós vamos curtir muito. Eu tenho tanta saudade de vocês, mas em breve estarei no Rio, na praia de Copacabana. Olha aí, ó, Shakira, eu torço para ser mais um grande espetáculo e escalar essa coisa do público e da aprovação, que é muito bom para o Rio de Janeiro isso. Depois eu vou passar um número para você sobre o Carnaval do Rio. Quanto que os governos do Rio investiram e quanto que faturaram com o Carnaval, para você ter uma ideia. Porque, gente, tem que parar com o discurso que se repete. Há muito tempo tem gente que não gosta de Carnaval e fica dizendo, porque está faltando tanta coisa, fica gastando com o Carnaval. Não é gastando. O Carnaval e a cultura traz muito dinheiro de volta. É uma coisa impressionante, né? Então a gente tem que torcer, porque muita gente ganha dinheiro e leva sustento para a família com esses eventos aí. Não é só diversão, não. É muito mais do que isso. Tá bom, gente? Eu não sou dono da verdade, eu não sou dono da razão. Pelo sim, pelo não, esta é a minha opinião. Crônica da Cidade. Ele não é dono da verdade, nem dono da razão. Mas pelo sim, pelo não, ele tem opinião. E você já pensou em ter seu plano de saúde? Venha para a MEP Saúde. São consultas, exames, urgência 24 horas, desconto em rede de farmácias e muito mais. Ligue agora, 3910-4000. Vou repetir, 3910-4000. Super Rádio Tupi. E a batata beluga, que delícia, hein, Ana Paula Portuguesa? Ai, Clóvis Monteiro, é a melhor batata rosti da vida, gente. Você não pode deixar de experimentar a nossa batata beluga. Tem vários sabores, você pode escolher o seu, viu, Clóvis? E é fácil de encontrar, né, Ana Paula? Tem no supermercado Presunic, tem no supermercado Guanabara, sempre uma promoção muito especial. Tem também no Zona Sul, Mega Box, tem o supermercado Mundial. Vai aí no pertinho da sua casa e garanta a sua batata beluga. Leve a batata beluga pra casa. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Felipe Melo. A Amazon ultrapassou o Walmart pela primeira vez como a maior empresa de vendas do mundo. Em 2025, a Amazon teve aumento de 12,4% nas vendas em comparação com 2024. A Amazon faturou mais de 716 bilhões de dólares, o que representa 3 trilhões e 800 bilhões de reais. Já o Walmart teve o faturamento de 713 bilhões de dólares, 3 bilhões de dólares a menos que a concorrente, agora líder de vendas. O Walmart ocupou o posto de maior empresa global de vendas por 10 anos consecutivos. Mas na última década, o ritmo de crescimento da Amazon foi maior. Minuto Economia volta logo mais no Jornal da Tupi. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Show do Clóvis Monteiro. É um oferecimento de... Recarregue seu Tim Pré e concorra a prêmios no Recarga Premiada. A Realpax tem foco no cliente. Assine Realpax. Gente cuidando de gente. E Marcelo Manhães, a sua solução financeira. Você já sabe que o Tim Empréchip é o pré que todo mundo quer. Tem Pix da sua conta ao recarregar, tem WhatsApp limitado para tudo o mês todo. Vai dar para curtir muito nos grupos, fazer ligações e vídeos, mandar foto e ficar sempre por dentro. E ainda tem 16 GB de internet, sendo 4 GB exclusivos para as redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$ 30,00. Venha para o Tim Pré-Chip. Baixe o app Meu Tim e recarregue. Ih, tu já viu o bololô no Mercadão? É fantasia de carnaval, caderno de escola, boia de verão, tudo misturado. Mas relaxa, aqui tu acha tudo rapidinho e pagando pouco. Mercadão de Madureira, o bololô que a gente ama. Meu pet, meu amigo, com Carla De Lucas e Luciano Guerreiro. Oferecimento Vida Animal, tudo pelo seu pet. Luciano Guerreiro, já falamos do cio das gatinhas, hoje vamos falar do cio das cadelas. Quanto tempo dura o cio das cadelas e quantos filhotinhos nascem? Carla De Lucas, o cio da cadela dura em média de 18 a 21 dias e ocorre geralmente a cada 6 meses. A quantidade de filhotes pode variar. Porte pequeno, a cadela normalmente tem 1 a 3 filhotinhos. Porte médio ou grande, a cadela pode ter de 10 a 12 filhotes. A gestação dura em torno de 2 meses. Imagina uma cadelinha abandonada na rua, sem castrar, cruzando a cada 6 meses. Quantos filhotinhos teremos abandonados pelas ruas? Vamos ajudar. Você quer saber mais sobre os animais? Quer nos ajudar nessa luta? Entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Carla De Lucas da Rádio, Carla com K e... Luciano Guerreiro.oficial. E segue a gente lá, não esqueça. Animal, não é brinquedo não. Tchau, gente. Meu pet, meu amigo, com Carla De Lucas e Luciano Guerreiro. Oferecimento Vida Animal, tudo pelo seu pet. Maiores comunicadores na melhor rádio do Brasil. De segunda a sexta, logo após o show do Antônio Carlos, começa o programa Isabelle Benito. Isso mesmo, gente. Agora tá bonito logo nas primeiras horas da manhã. Às 8 em ponto, eu espero vocês. Informação, trânsito, credibilidade, jornalismo na veia e, se precisar, é dedo na cara. Agora minha companhia é mais cedo e com mais tempo no ar. Super Rádio Tupi, 90 anos de uma nova história. Clóvis Monteiro. Preste atenção, conviver com a dor é como viver preso, é uma tortura. Por isso, você precisa conhecer o Articularc. Articular, que é o melhor produto ortopédico do Brasil. Gente, Articular, que o único com alta tecnologia e que contém condroitina e ácido hialurônico ortopédico, que dá resultado já a partir da primeira semana de uso. Para você que tem artrite, artrose, desgaste, inflamação crônica, é o produto certo. Aproveite a promoção ligando agora no 0800-591-5520. Eu vou repetir, 0800-591-5520. Os 30 primeiros ouvintes ganham 80% de desconto e ganham de presente o Monjaro Natural, que é para você que precisa perder peso de forma rápida. Ligue agora, 0800-591-5520, Articular-Q. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Álamo. Virou problema? Relaxa, Álamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. E a Vamos Seminovos está na Pavuna. Aproveite o mês de inauguração, adquira seu caminhão seminovo com IPVA pago, tanque cheio e entrada de 12 vezes no cartão. Siga @ Vamos Seminovos e saiba mais. Muito bem, é o Carlos Oliveira, direto do helicóptero da Tupi. Vamos lá, Carlos. Vamos lá, Clóvis. Presença policial nesse momento no giro do Cebolinha. Há dificuldades na descida da Gabinal, saída da Cidade de Deus pela Edgar Werneck e um grande trecho da Ayrton Senna em direção à linha amarela. A gente ainda não sabe o que está acontecendo, fato que a polícia está na região do giro do Cebolinha. Estrada dos Bandeirantes, ok, assim como a Salvador Allende, o entorno do Parque Olímpico, para quem quer sair dessa região, pegando a Coronel Pedro Correia ou a Arroio Pavuna. A Vamos Seminovos está na Pavuna. Aproveite o mês de inauguração, adquira seu caminhão seminovo com IPVA pago, tanque cheio e entrada de 12 vezes no cartão. Siga @ Vamos Seminovos e saiba mais. Já já outras notícias do trânsito aqui na Tupi. Ele é um show, é show. Show da manhã, Clóvis Monteiro, é show. Beleza, beleza! Agora, o momento do Neguinho da Beija-Flor. Sou eu! O Neguinho da Beija-Flor vai cantar, é. Composição famosa do AGP, do Camilo e Mauro Silva, no palco da Tupi. Quero ir na fonte do teu ser e banhar-me na tua pureza. Guardarei pote, gotas de felicidade, mata a saudade que ainda existe em mim. Afaga teus cabelos molhados pelo orvalho que a natureza rega, com a sutileza que lhe fez a perfeição, deixando a certeza de amor no coração. Saudoso AGP, na voz do Neguinho da Beija-Flor. Olha aqui, eu tô vendo aqui o meu Instagram, @ Clóvis Monteiro Oficial. Tá aqui, ó, Clóvis Monteiro, bom dia. Já que você mandou um abraço pro William Travasso, WT da Rádio Tatiaia, de Belo Horizonte, também pros seus amigos da Rádio Gaúcha, em Porto Alegre, manda um abraço aqui pro ouvinte número 1, todos os dias no Instagram, estou acompanhando vocês. Meu nome é Sandoval Souza, da Rádio Goro. Urutubana, Janaúba, Minas Gerais. Sou seu ouvinte desde outras emissoras que você passou. É minha referência para você. Saúde, sorte e sucesso. Eu adoro quando você fala esse bordão. Os três S: saúde, sorte e sucesso. Abraço então para o Sandoval Souza, da rádio Urutubana, de Janaúba, Minas Gerais, Minas Gerais. Uma informação na voz do jornalista Felipe Melo, por favor. Olha, Clóvis Monteiro, o Papa Leão XIV, ele fez aí uma convocação, um apelo aos católicos, são 1.400.000.000 de católicos no mundo, para agora, durante o período da quaresma, que vai até a Quinta-feira Santa, simplesmente abandonarem os seus smartphones. É tão difícil quanto fazer o jejum. O Papa fez o seu apelo, mas é difícil que a população siga esse apelo papal. Clóvis. Muito bem. Olha aqui, gente. São 11h19 no Rio de Janeiro. 11h19. Oi? Não. Ele quis fazer um apelo do Papa. O vovô da patrulha já pensou que era... que era um apelo para o Bilal dele, tá? Apelo papal, você falou, você tem que ter cuidado com isso. Ô vovô, daqui a pouco você volta ao meio-dia, daqui a pouco você volta. Vamos lá, Dona Bete, bota pra fora a fofoca da hora. Vamos lá, Clavinho, vamos botar pra fora, hein? Em pleno carnaval, forró parou pra ciência brilhar. Vou explicar o porquê. No último sábado, o cantor João Gomes interrompeu o próprio show num dos camarotes da Sapucaí pra aplaudir a pesquisadora e cientista brasileira Tatiana Sampaio, que há quase 30 anos vem estudando a polilaminina. Pra quem não sabe, isso é o nome de um medicamento experimental que pode ajudar a reverter lesões na medula espinhal. Quando ele parou o show, ele disse a seguinte frase: você é a maior celebridade que temos aqui hoje. Temos até o vídeo desse momento. Ô Pedrinho, bota pra gente ver. Você que tá aí no YouTube agora poder ver, e quem tá no ar agora na rádio vai poder ouvir. Solta aí, Pedrinho. Maior celebridade que tem aqui hoje. É nesse vídeo que as pessoas gritam o nome dela? Isso, na sequência? Isso, então isso. Vamos ouvir. Isso é difícil de ver, viu, gente? Isso aí a gente vê com um jogador de futebol, com um artista e tudo mais. Agora, no Brasil, feliz de nós que estamos vendo isso, né? A gente chegar ao teu ponto de ver no Brasil uma cientista, uma estudiosa, né? Ter o seu nome gritado no carnaval, diante de um palco onde um artista popular está e ele interrompeu o próprio show para enaltecer, olha, isso é para pouco. É muito bom ver isso, muito bom. Vamos em frente, 11h21, qual é a polêmica do dia? Pois é, Clóvis, eu vou explicar desde o início, viu? Quartas de final do Campeonato Paulista, o jogo no sábado entre São Paulo e Red Bull Bragantino. O Bragantino perdeu e depois do jogo, a Globo foi entrevistar o zagueiro do Red Bull Bragantino, Gustavo Marques, que inclusive fez gol no jogo. E na entrevista ele foi muito infeliz, preconceituoso contra a árbitra da partida, Daiane Muniz, que não teve nenhuma influência dentro da partida, apitou honestamente, teve um jogador expulso do Red Bull Bragantino, mas merecidamente, isso toda a crítica já disse, e portanto ele falou preconceituosamente. A gente vai trazer o áudio aqui, e eu também, aproveitando, Pedro Lucas vai soltar o áudio para as pessoas entenderem melhor o que eu estou falando, que também tem a réplica, né? A questão da Bárbara Coelho, jornalista, que ficou muito revoltada, obviamente, porque somos mulheres que trabalhamos no esporte, né? Como futebol, ninguém caiu de paraquedas e temos que ser respeitadas. A Bárbara Coelho representa muito bem as mulheres. Agora a gente vai trazer o áudio do Gustavo Marques, zagueiro, e da Bárbara Coelho, jornalista. Vamos ouvir. Da Tupi. São Paulo, Palmeiras, Corinthians, e eles colocaram uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Eu acho que ela não foi honesta pelo que ela fez, porque ela não foi mulher. A gente trabalha todo dia, a gente deixa a família em casa, irmã, pai, mãe, esposa, todo mundo, para ela vir acabar com o sonho. Eu acho que a Federação Paulista tem que olhar para uns jogos desse tamanho, não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo, eu sou casado, eu tenho minha mãe, então desculpa aí se eu estou falando alguma coisa para as mulheres, mas ela do tamanho dela, eu acho que ela não tem a capacidade de adaptar um jogo desse. Violência contra a mulher mata mulheres todos os dias no Brasil, né? Falas misóginas, comportamentos machistas, são comportamentos e são situações que matam mulheres todos os dias no país. Então a gente precisa entender o tamanho da atrocidade que foi dita pelo Gustavo. E o que me assusta é saber que uma pessoa que está sendo gravada, que está microfonada, que está num ambiente público e não é interrompida em momento algum, tem a liberdade de ser tão desonesto e covarde, com tanta facilidade, com tanto espaço para isso. Isso é o que mais me indigna, Igor. Essa isso é a Bárbara Coelho, falar... jornalista da TV Cazé. Já foi da TV Globo há muito tempo, apresentou o Esporte Espetacular e tudo mais. Agora você fecha a matéria. Bom, a repercussão foi muito grande. A nossa ex-colega Carla Matera também se manifestou, todo mundo se manifestando, e os homens estão se manifestando também, não são só as mulheres. Conclua, por favor, Daniele. Exatamente, Clóvis. Inclusive...